vida é uma estação. E existem várias temporadas para a nossa vida. E talvez hoje a sua vida esteja parecida com esse dia, passando por uns invernos. Talvez outras pessoas estejam passando pela primavera. E eu falei assim, ai, graças a Deus, dia 21 entra a primavera. Eu adoro, essa estação é a minha preferida. Porque ela já dá a sequência para o verão, que é mais do que a minha preferida. Mas eu vou te falar uma coisa. Independente de estar ansiando pela primavera e pelo verão, muitas vezes nós vamos nos deparar com o outono e com o inverno. E é uma temporada que parece que nunca vai passar. Mas eu quero dizer que o deserto e o inverno na nossa vida é algo que vem de Deus para nos remir e nos levar para um tempo diferenciado, um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento. Quando o Espírito de Deus levou a Jesus, o Espírito de Deus levou a Jesus ao deserto, olha que coisa de louco, é só na Bíblia que isso acontece, ainda bem. Essa é uma história verídica para nós hoje, mas quando o Espírito levou Jesus ao deserto, ele levou com a grande finalidade: olha, Jesus, você não vai ficar nesse deserto. Porque Jesus lá foi tentado. Jesus lá foi tentado. Foi a todo momento instigado pelo diabo a dizer não muitas vezes. A dizer sim também. E eu posso falar uma coisa. Quando Jesus Cristo nasceu, até então ele era filho do Zé. E ele brincava como filho do Zé. Ele jogava bola como filho do Zé. Olha o filho do Zé. Olha o filho do Zé. O filho do Zé e da Maria. Até então Jesus Cristo estava sendo guardado por Deus e não revelado como filho de Deus, como Messias. E nem mesmo o diabo sabia que ele era o filho de Deus. A quando Jesus nasceu, que houve? Manda matar todos os meninos, porque na verdade nem o diabo sabia quem era o filho de Deus. Mas Jesus estava sendo guardado por Deus para que no tempo oportuno fosse revelado como filho de Deus. E lá no deserto ele estava sendo provado, testado, tentado, para que logo após ele fosse revelado ao mundo como filho de Deus, como aquele que iria salvar o mundo. E ele já estava sendo preparado, ele já estava sendo forjado. Os invernos das nossas vidas, eles trazem um tempo de remissão que nos leva a uma nova temporada. Declara aí para a pessoa que está do seu lado: se você está no deserto, ou no outono, ou no inverno, essa temporada meio nublada, saiba de uma coisa. Deus vai te remir para um novo tempo. Deus vai te levar a uma nova condição. Em nome de Jesus. Os anjos de Deus vão nos servir. Os anjos de Deus vão nos servir. E todo o nosso período de seca, de tentação, a carta de João nos fala e fala para o jovem: jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes e tendes vencido o maligno. A força que vem de Deus está em nós. Nós já temos vencido o maligno em nome de Jesus. Você já tem vencido as guerras em nome de Jesus. Você já tem vencido as temporadas em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em João. Você vai diferente pro seu trabalho. Você consegue falar na Viva ou na NET sem quebrar o pau. É verdade, NET? E não é. A gente já trabalhou na NET, aí tudo que era problema. Na Nextel, ali. Mas é na NET ou na Cruzeiro? É ele. Eu tô confundindo tudo ultimamente. E você consegue melhorar a sua vida em todos os aspectos. Porque vale a pena. Amém ou não amém? Amém. Quem aqui essa semana vai incluir Deus na sua agenda? Amém. É que nem... Amém ou não amém? Não amém? Não, né? Amém. Olha, gente, inclua Deus na sua agenda. Eu não aguento esses dois aqui. Eu vou expulsar. Vou fazer que nem o apóstolo Paulo. Eu vou expulsar do templo. Eles são meus supervisores, gente. Depois eu tenho umas reuniões e aí ele conserta tudo que eu errei. Dá o feedback, né? Dá o feedback. Mas eu tô tranquila porque quando é Deus que faz, a gente fica bem tranquilo. Eu tô aqui na dispensação do Espírito. Eu tô aqui porque ele ainda não mandou eu pregar. Então a gente tá falando o que deve ser falado. Já falou pros jovens. Já falou de uma vida com Deus, que essa semana você vai tomar vergonha na sua cara e vai fazer. Não ou não? Sim? Hã? Amém. Peregrino, homem, mulher. Sim? Vamos? Né? Agora Deus está me dando os dons dos idiomas. Uma vez. Santo Deus. Eu lembrei da Mari aqui traduzindo os irmãos da Bolívia. Vem, Mari, fazer a tradução. Aí daqui a pouco eles esperam que não sei o que lá. Aí a Mari, não precisa falar. Aí a Mari, boa noite. Buenas noites, a Mari, boa noite. Essa família não faz. Olha lá, gente, então, vamos lá. João 5 diz assim: depois disto houve uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima, a porta das ovelhas. Eu falei o texto, né? Que eu estou lendo. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. E neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia de tempos em tempos ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos. Fala assim para a pessoa que está falando, é brincadeira, né? É brincadeira, hein? Quantos anos você tem? Eu tenho 18. Quantos anos você tem? 16. É muito jovem essa igreja, né? Está passando e fazendo a obra mesmo. É, gente, só eu já passei umas 3 vezes, Dr. Ray. Você ri, né, Mari? Vamos lá. Depois sai tudo isso daí lá pro irmão ouvindo o salto Cláudio. Meu Jesus. Vamos lá. Porque o anjo descia de tempos em tempos ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um certo homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho que ninguém quando as águas são agitadas, me ponha no tanque. Mas enquanto vou, desce outro na minha frente. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma do teu leito e anda. E logo aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi embora. E aquele dia era sábado. Amém? Amém. Nós sabemos que ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, ao longo de algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida, elas têm o grande objetivo, a grande tentativa de fazer com que nós fiquemos paralisados, que você não consiga enxergar como dar passos à frente, como você ir além. Como você, poxa, eu tenho um farol lá no fundo, eu tenho uma luz lá no fundo, eu consigo enxergar algo. E aquela situação é como ela viesse em momentos da nossa vida, ou talvez você esteja assim neste dia, nesta manhã, paralisado. Como filhos de Deus, Deus os chamou para sair sai daí, e levanta e sai daí, e começa a caminhar. Porque você vai ungir, você vai dar destino. Sabe como Deus olha hoje para as nossas vidas? Saia da situação em que você está hoje, porque você é chamado por Deus como filho, não para ficar paralisado, não para ficar sentenciado, mas para dar destino ao plano de Deus para a tua vida. Aleluia. Sabe por que o diabo é tão furioso e parece que não vai? Mas eu declaro que vai. Parece que não vai, mas vai em nome de Jesus. Parece que não vai, vai em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas daí não vai, vai em nome de Jesus. Eu não estou brincando aqui nessa manhã, porque Deus vai dar luz a muitos destinos hoje em nome de Jesus. Nós somos uma igreja, meu irmão. É uma loucura o que acontece no mundo espiritual com esse lugar. Mas nós somos uma igreja para dar destinos. E em nome de Jesus, você, como filho de Deus, vai entrar no destino e no propósito do Senhor. Amém, Pai. Que loucura que estava acontecendo com esse homem aqui nesse tanque. Jesus entra num lugar como qualquer outro. Para ele? Para ele estar neste lugar aqui? E ele está aqui neste lugar. Eu acho muito parecido com aquele tanque. Eu acho aquele lugar muito parecido com esse, com que nós estamos nessa manhã. Aleluia. Bethesda significa graça. Casa da graça. O Espírito Santo está me falando que, enquanto eu estou ministrando, Deus está dando outras revelações para outras pessoas acerca dessa palavra hoje. Deus está te dando um clique de outra palavra. Está acontecendo isso com você? Pronto. Mostrei para a Aline aqui, eu fiz uma anotação inteira. Já era. Depois você prega para mim, por favor. Eu te pago um dinheiro em mim. Sabe de que é isso, querido? É o mover do Espírito Santo. Aleluia. É não estar limitado entre nós, mas estar liberado, dando destino para muitas vidas nessa manhã. Sabe, aquele lugar, Jesus Cristo entrou, e é claro, da forma que a multidão estava ali. Você imagina que cenário, gente? É, quem aqui já foi no Hospital das Clínicas? Eu já fui uma vez. Assim, começa um filme de terror naquele lugar. Então é um portãozão. Era um pronto-socorro que eu fui com um portãozão. Aí tem um general lá, super educado. Vocês vêm fazer aqui? Aí eu quase falei, você não tá vendo? Aí você tem que respirar fundo, pôr no canal. Senão não deixa entrar. Quase soprei sobre ele. Aí, beleza. Pra onde vocês vão? Que ala? Eu falei, não sei, moço. Não sei a ala. Bom, aí fui entrando num corredor, assim. Daqui a pouco abre uma porta. Sai uma fumaça. Uma fumaça. Aí eu falei, Senhor, onde que eu estou? Vocês estão entendendo, né, gente? Não sei. precisava fumar, as coisas nem hora. Mas é uma fumaça do inferno, aquele lugar lá tá horrível. Aí daqui a pouco, gente do céu, tem misericórdia de mim. Quando eu entrei naquele lugar, era uma moça aqui que eu sentei do lado. Era a moça: o que você veio fazer aqui? Ah, eu só tô comendo, um amigo. Ah, porque eu tô aqui porque meu seio tá vazando tumor, não sei o que lá. Daqui a pouco entra um baleado, o sangue começa a vir com ele assim, ó, e a faxineira com o rodo. Ai, meu Senhor, esse cenário, eu não tô vendo. E outras coisas mais. E uma fila gigantesca, e uma loucura. Mas olha, quando Jesus entrou naquele lugar, haviam pessoas super bem, né? Bonitas, vestidas, sorridentes, sorriso Colgate, de bem com a vida. É assim que estava lá? Como que era o cenário daquele lugar? Leia aí comigo. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando o quê, gente? O movimento das águas, porque de tempos em tempos, eu não vou entrar numa parte teológica, porque eu não sou teóloga, não sou formada em bacharela. Uns falam que foi o anjo, outros falam que foi vento, outros falam, não quero saber disso. Eu quero saber que Jesus estava ali. E não testa a minha fé, não, porque fé eu tenho. A Bíblia fala, hoje é uma graça até para sorrir e ler elegante. Paralítico, sei lá ser aniquiladas. Por que que você ainda está enfermo? Por que que você ainda não levantou e não andou? O que mais é suficiente para que você nessa manhã renove a sua fé no Senhor e comece a caminhar, meu irmão? O que mais você precisa para que você possa sair do lugar de estagnação que você está? Aquela mulher do fluxo de sangue é um toque, meu irmão. É um toque. Com Jesus não tem performance. Com Jesus não tem campanha, meu irmão. Campanha das sete velas, campanha dos sete azeites, campanha da ruda. Ai, campanha, campanha, campanha. Para Jesus fazer na nossa vida, ele não depende de campanha. Para substituir uma coisa, a gente coloca outra. E daqui a pouco aquilo já não está bom também. E isso, e ai, eu vou em tal coisa. Ai, porque agora vai, porque não sei o que lá e tal. E você fica no mesmo lugar. Você imagina a frustração daquele homem, 38 anos, olhando e nada. Talvez você esteja assim, olhando e nada de acontecer ou prosseguir, ou você ver algo de Deus. Mas nessa manhã, da mesma forma que Jesus entrou naquele lugar, ele entra nesse lugar que é o seu coração, e ele coloca em ordem aquilo que está em desordem. Ele traz vida onde está imperando a morte. Ele quebra as cadeias e as estruturas humanas que nós mesmos construímos e faz com que possamos desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus plena em nossas vidas. Talvez aquele homem não conhecia a pessoa de Jesus Cristo. A história daquele homem foi marcada não pelo movimento de umas águas, não por uma estrutura humana, mas pela pessoa de Jesus Cristo, que veio para anunciar liberdade ao cativo, liberdade àquele que está em prisão. Aquele homem foi marcado pela voz do Senhor, que declarou: levanta, toma o teu leito e anda. A palavra de ordem de Deus para a sua vida nessa manhã: levanta, meu irmão, sai dessa. Sai dessa estrutura mental, humana, de regras. Para você viver algo com Deus, você tem que baixar as guardas. Você tem que ser a folha em branco. Jesus Cristo estava perguntando para aquele cara: ai, mas poxa, você não está descendo por quê? Ai, coitadinho de você. Oh! Quieto. Fala demais. Levanta e anda, chega, meu filho. Já está aí 38 anos. Você vai explicar 38 anos da sua vida desgraçada agora? Eu quero me escutar. Levanta e anda, vai. Essa é a sua história, hein? Chega. Acabou. Chega, ó. Chega. Dá a oportunidade de você ouvir a voz de Deus em muitas áreas da sua vida, trazendo uma palavra de encorajamento, de onde você vai se colocar em pé. Existem estruturas humanas dentro de nós que têm impedido de conhecermos a Deus, de vermos a Deus. Incredulidade. Ah, isso ou aquilo. Até mesmo aquilo que você pode, meu irmão, você vai renunciar por amor a Deus. Eu posso, mas eu também não quero. Eu renuncio também. Eu posso ouvir uma música secular, mas eu renuncio também. É pecado, pastor, ouvir música secular? Não, não é pecado. A grande questão é: eu me encho de Deus quando eu ouço música secular? Eu alimento meu espírito com as coisas de Deus? Ou eu alimento a minha carne? A minha proposta de vida é andar com Deus e me encher de Deus. Se eu sei que uma música secular não vai me encher de Deus, para que eu vou ouvir? Opinião minha. E é o que eu fiz. Tem cabimento um cristão com Michel Teló na cabeça o dia inteiro? Aí você vai chegar aqui e vai cantar Michel Teló também, meu irmão. Opa, tô lembrei. Ah, vai ver o. Ele aqui estava 38 anos no Michel Teló. Deitadinho lá, querendo o movimento das águas ainda. Assim você me mata. Sim. Oh Deus, o meu pastor Marcelo Paleia vou me ouvir. Grande beijo. Olha, gente, precisamos ser marcados por Jesus. Precisamos ser embriagados por Jesus. A palavra não é para ser contestada. A palavra não é para ser experimentada. A palavra não é para ser isso aí, isso daqui, debatida. Não, a palavra é para ser vivida. A palavra de Deus é para que você viva, para que você leia e a pratique na sua vida. Até quando nós vamos brincar? Até quando nós vamos esperar as coisas, quando a palavra de ordem para nós como igreja é levanta e anda e chega disso? Viu? Até o celular entendeu. Enquanto as estruturas humanas estiverem dentro de nós, aquele lugar era, pelo jeito, um lugar bem estruturado. Ah, não. Pega ele, Deus. Vai ver o cara que está mandando aí, que eu não sou lá. Me endemoniou. Olha lá, era um lugar estruturado. Imagina assim, ó, Maracanã. A todo momento cheio. É aquele lugar que eu vou. É naquele lugar que eu vou ser curado. Então eu vou lá. Só que Jesus entrou naquele lugar para quebrar todos os paradigmas humanos, gente. Tira os teus olhos desse movimento agora e volta os teus olhos para aquilo que é real. Ai, que saudade da Rafazinha. Eu tenho saudade da Rafazinha. E também não quero a Rafazona. Porque no acampamento... Não tem saudade de acampamento. Porque nas festas dos monstros... Não tem a festa que nós fizemos aqui dos monstros? Eu nem tava, viajando, ainda bem que eu paguei esse mico, pelo menos. Da família Adams. Do Adams? Família Adams, todo mundo de cara pálida aqui. Sendo João Bobo. Oh Deus, tem misericórdia da nossa ignorância. Nós estamos muito melhores. Amém. Muito mais fortalecidos. Amém. Porque a cada dia Deus tem falado para nós assim, ó, levanta e anda, isso tem nos amadurecido. Como assim, Deus? Você nem vai pegar na minha mão? Quando você era menina, Deus falava com menina, agora você já era. Deu até cabelo branco, já. E eu não vou pintar. Vou virar a Mona Lisa. Oh, glória a Deus, senso de humor 100%. É o seguinte, gente, tem um novo. Jesus é mais do que isso. Jesus é mais do que o movimento. Jesus é mais do que o que você pensa, o que você imagina. E sabe de uma coisa que você pensa? É muito chato. Você é até chato às vezes. De tanto que você a questiona. É verdade? Ah, mas por quê? Tem um acento de interrogação antes e depois. Tem o espanhol, de tanto que é a sua ponta cabeça. Por quê? Eu não concordo. Por quê? Por quê? Jesus faz assim, ó. O porquê pra mim, às vezes, nem vai ter resposta pra você. Eu não sei de que forma você vai levantar e andar. Aquela mulher que fluxo de sangue na casa de Simão, se prostrou e chorou. Lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e chorou com os pés. Aleluia. Zaqueu subiu na árvore. Uau! Você é o Zaqueu, né? Que bom, porque hoje eu vou estar lá com você na sua casa. E naquele tanque de Betesda. Não movimentos que os olhos estão enxergando, mas o movimento dos céus estava naquele lugar. Para dar ordem para a vida daquele homem. E por que ele tão específico? Porque Deus marca as nossas vidas individualmente, do jeito que Ele nos conhece, do jeito que Ele sabe. Todas as outras coisas já me foram acrescentadas. E é reino dos céus e a sua justiça. Vamos manifestar a glória de Deus. O mundo está esperando que você entre como Jesus entrou naquele dia, naquele lugar, e coloque as pessoas em liberdade e derrame a presença do Senhor que cura, que liberta, que transforma. Por que não você orar por enfermo e ele ser curado? Por que não você colocar as mãos sobre os opressos e endemoniados e eles serem livres? Por que não você, como Jesus Cristo aquele dia, ter a voz dele dentro de você para anunciar que é chegado o reino inabalável? Aleluia! Por que não? Isso era para Jesus? Não, isso é para nós. Isso é para você quando chegar no seu trabalho, não se envolver naquelas águas. Isso é para você quando estiver na faculdade, não se envolver naquelas águas. Porque você é a voz daquele lugar. E você é a voz de Jesus Cristo por onde quer que você entrar e passar. O movimento está em você, dentro de você. O que está acontecendo com você? Alguma coisa tem em você. Alguma coisa tem em você. Verdade, né? Quem aqui reconhece? movimentos. Ele habita em nós. E Ele nos chamou como discípulos dEle para ir e fazer a diferença. Por que que você está sentado aí, filho? Por que que você está aí com essa cara de vaca? Manifesta através da vida deles, que eles sejam cristãos. são os melhores nos trabalhos, nas casas, em família, com os amigos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais parecidos contigo, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos nesta manhã. Amém, amém, amém. Traga o seu dízimo, a sua oferta, em nome.